tudo que eu sonhava, nega. Oh, no. A minha vida é ao seu lado, meu amor. Mulher nega, marajoara, baby. Oh, no. A escandalosa do Pará que já chegou. No Pará! É...